campeira leva a vida no UPA. Com a querência sucra em minhas campeiradas, de marcha batida no todo. Mas que barbaridade como passa o tempo, velho. O programa é mais curto que coice de porco, né? Chegamos no quarto e último bloco do nosso Bem Campeiro desse final de semana, né? Que curto. Mandando um chasque pro parceiro Ivar Baréia, esse prefeito e capitão Leandro Marques, todo o pessoal lá da Orconcap Contabilidade, é sempre escutando nós. Também o parceiro Pedro Santor, também lá de capitão Leandro Marques, ligadito com a gente, ouvindo a programação do Bem Campeiro, né? E em especial para ele que vai cantar daqui a pouquinho. Lá que ele quebra a costela de 3,5 voltas pro patrão Júlio Monteiro, patrão do CTG, lá de capitão Leandro das Marques, além de patrão, um grande poeta, um grande letrista e um gaiteiro e cantador de primeira. O Júlio Monteiro, para quem não sabe, é irmão do falecido Criolo dos Pampa, né? E também é dali, daí, um dos maiores trovadores que a gente tem. Já foi umas duas ou três vezes campeão nacional da trova do martelo, tá certo? Quebra costela pra ti, Júlio Monteiro. Obrigado pelo carinho da companhia. E vamos trazer marca tua. Júlio Monteiro canta pra nós Raça Baguala. E depois, na sequência, vem o Pedro Hortaça cantando pra gente. Licença, meu povo, uso de linguagem pura. Sou criado no interior e tenho pouca cultura. Por ser de família pobre, sempre levei vida dura. Quando eu chego, o povo fala: veja que raça baguala, a fina flor da grossura. Sou por natureza, pouco entendo de finura. Meu dialeto é campeiro, comigo não tem frescura. Não como gato por lebre, corvo por galinha escura. Pouca coisa não me abala, eu sou de raça baguala, a fina flor da grossura. Toco porque gosto e o povo não me censura. Dizem que o grosso está solto e que ninguém mais segura. Anuncio um novo dia para gerações futuras. Meu verso na mente estala, eu sou de raça baguala, a fina flor da grossura. Conheço tristeza, males que meus versos cura. Sei que tenho meus defeitos, mas não sou uma criatura. Pouco sobrará de mim se tirarem minha tortura. Vindo me enrolar se rala, eu sou de raça baguala, a fina flor da grossura. Maior, mande saúde e ternura. pra este povo buenacho que me aplaude e me adora. Minha cantiga de grosso, espero que esteja à altura. Por sermos da mesma ala, eu ser de raça baguala, a fina flor da grossura. Só por capricho sentar no pilho e rabicho nas mágoas do coração, pra domar a cavorteira, saudade passarinheira que sinto do meu rincão, saudade passarinheira que sinto do meu rincão. Essa potranca saudade, crioula do coração, não dá corcovos à toa, até parece que voa quando se casca no chão, até parece que voa quando se casca no chão. Saudade não há quem dome, é bicho que não se amansa, nunca serve pra encilha, e o queixo nem com rendilha se ablanda mais que esperança, e o queixo nem com rendilha se ablanda mais que esperança. Maldita queixa, que deixa sempre uma queixa, da boca meio rendida. Saudade de campo fino, troteia junto ao destino, na estrada grande da vida. Troteia junto ao destino, na estrada grande da vida. Troteia junto ao destino, na estrada grande da vida. Bueno, você ouviu aí a marca Xuca, do Pedro Hortaça, e antes teve o Júlio Monteiro cantando e tocando pra gente Raça Baguala. Agradecendo mais uma vez a audiência de cada um de vocês, campeiros e campeiras, onde quer que vocês estejam ouvindo o programa Bem Campeiro, seja aí pela internet, na Rádio Web Pro, aos sábados, ou então pela Web Rádio Tropical Center aí pelos domingos, né? Ou na nossa página mesmo na internet, aquele quebra-costela de 3,5 voltas. Vamos encerrando o nosso Bem Campeiro desse final de semana, trazendo duas marcas especial de primeira para encerrar o programa. em alto estilo para perder os butiá do bolso dançando. Vamos trazer o Zé Dutra com a sua bandoneão tocando para a gente, quilômetro 11. E na sequência, o Jorginho da Gaita, o Jorge Rodrigues, vem com um chamamé intitulado Ivoti, que é um chamamé autoral dele, para fechar o Bem Campeiro deste final de semana. Quebra-costela do tamanho do Rio Grande para vocês e final de semana que vem temos de volta por aqui. We'll be right back.